ela me tira o eyes. Fianna na matzius, mana tina paradise. Mantina live near children. Vila tira canjoa, tira pizzula living. Pizzula living. Vai teu foods, fan, mãe de cune meads. No mena meme pun, família minha smila, minha flala da fri falas. Uma nova cima, ai manaza tina, kuma ai manaza nyaf. Sa fidel se apsar pasan. Sa fidel se anawava, nara mi spaz. Sa fidel men, se mis, eu apila tanan. Sa fidel nam tsabu, nefa sa fit kunan chat. Meti fama zada, tsara tsara piara mun. Yela anisa, sa tsenisa, nega pare fun. Meti fana fita tona sinan kun. Fatsa sita na funulan, tenu ema aisa myun. Yeah. Urfa sa fana mbama meta. Nene fam pims na nanei sa nyul. Nda tena ful. Nda tiwe na nataro nuntan ti manda fatu. Una di sa nanda ta nanda na tere. Nengara tips sa santana na nengara ni fita. Na fama nai kane. Nda fumis na nantiwe na natanti. Asa fati, tis resti sumiati. Facetu luzi resti la zena fawe patu. Sa tskife la tsnyatu. Fula mela kumansilach. Aforiacho, atonato quatro fila nata langue lata essa mano fica fica. Quando ele que laça manica mano se cita tzika. O mequina naca te lombu nisa fito snap tu fetzika. Sa MC fazendo fuso sala nisa. A faccia me pita te assassina tiso. Essa mana tena faga cana vena lara pizzo. Te pela anjoan te mutit skin. Vale que que a laia lesa mete a mate. Se pita piso. E pop pico pico. Hoje em carta se neme ma. Another rap sick of feats and sound, man, oh, chana. Yeah. Who finds the fun on my meta? Then they from pimps on the nice on you. Wouldn't that the no fool? Then the tea when I'm not tired of the team and the fatty. When I need some in the tard and on the pitting. They got a tip, so some tired and I'm not got any fit. Not for my night. Never missed on a divan and a dumpty.